não quer mais falar de amor. Porque isso faz ela lembrar da dor. Baby, eu não quero te ver aos prantos. Baby, eu só quero ver você sentado. De quatro, de lado, de costas. Me fala como você gosta. É a bola, o seu vagabundo. Longe dos perigos noturnos. De noite, nós vai se encontrar. Na onda, no mesmo lugar. Não vai ter mais como parar. Depois que eu ver você sentar. De quatro, de lado, de costas. Qual posição você mais gosta? Te levo pra base depois do show. Se não for agora, não vai ter uso. Ela vai pra pista com a melhor roupa. Toda mulher sabe da sua força. Não quer mais falar de amor. Porque isso faz ela lembrar da dor. Baby, eu não quero te ver aos prantos. Baby, eu só quero ver você sentando. Hey, ela gosta de putaria. Hey, tá cansada de ser iludida. Por isso que ela ilude. Vive a vida de um jeito avançado. Não quer saber de relacionamento. Ela só quer um pente rápido. Até me dê aquela cena. Novinha gostosa lá de Ipanema. A favela não sai da fuga da mãe no pai. E sempre tá na abstinência. De quatro, de lado, de costa. Me fala como você gosta. Rebola pro seu vagabundo. Longe dos perigos noturnos. De noite nós vai se encontrar. Na onda, no mesmo lugar. Não vai ter mais como parar. Depois que eu ver você dançar. Quando ela vem por cima, encaixando a vagina na cabeça da piroca. De repente sinto aquele apertadinho, minha pica invadindo de cheio a sua chota. Então soca, soca, soca, soca, soca, soca, soca. Oi, soca, soca, chota na piroca. Então soca, soca, soca, soca, soca, soca. Oi, soca, soca, soca, chota na piroca. Não quer mais falar de amor. Porque isso faz ela lembrar da dor. Baby, eu não quero te ver aos prantos. Baby, eu só quero ver você sentado.